estoura esse champanhe. Toda hora em firma, ideia gangster. Mais uma vez, é de quebrada geral. Estoura esse champanhe, que ela vem vindo. Na brisa da marapa, os moleque tá curtindo. Rode, rode o lança. Rode, rode, lança. As meninas se encantam. Os moleque da quebrada tem da poeira branca. Se envolveu, menina linda. Batom Messita, é outro dia. Entra no clima, é fantasia. Daquela brisa, pura menina. Eu sei que trinca, o mundo gira. É só orgia. Pra ela vira, hasta la vista. Gata na pista, moleque artista. TV na rua, as pati quer. Seu destaque no pé, melissa e jaqueta é o destaque da mulher. Estoura esse champanhe, que ela vem vindo. Na brisa da marapa, os moleque tá curtindo. Rode, rode o lança. As meninas se encantam, os moleque da quebrada tem capoeira branca. Estoura esse champanhe, que ela vem vindo. Na brisa da marapa, os moleque tá curtindo. Rode, rode o lança. As meninas se encantam, os moleque da quebrada tem poeira branca. Ela tá falando a quebrada, desfilando na balada. Toda sexy, charmosa, é a modelo da quebrada. Faz pose de biquíni pra tirar um flash assim. Splint blade tá no pé, toda linda tipo assim. Dá um rolê de ornete, estilo paniquete. Bota terror na quebrada, demorou de 7 a 7. Quando ela passa o mundo para, toda sexy esparrada. É a Jasmine encantadora, os moleque tá na guarda. Com as notas de 100, demorou, vem meu bem. Vamos lá, vamos chegar, demorou no meu além. As nave tá ligada, estilo esparrada. Com os rodão, aro 15, demorou, vamos na praça. Estoura esse champanhe, que ela vem vindo. Na brisa da marapa, os moleque tá curtindo. Rode, rode o lança. As meninas se encantam, os moleque da quebrada tem capoeira branca. Estoura esse champanhe, que ela vem vindo. Na brisa da marapa, os moleque tá curtindo. Rode, rode o lança. As meninas se encantam, os moleque da quebrada tem na poeira branca. Tô de bandida na vibe, os bandido é destaque. Tem da poeira branca, os fight rende até mais tarde. O whisky balantine, as partes de cama suta. Na beira da minha cama, rende só, é da pura. As nave tá ligada pra nós dar um bião de rolê. Na cidade nós atrai o cifrão. Na brisa da marafa, os moleques se destacam. De conjunto da ciclone e as prata esparrada. Anunciam o fervo, todo mundo fica doido. Leva aquela erva que o bagulho fica mais louco. Traz o meu rachixe, meu campara e meu grampa. Que o bagulho vai ficar louco, demorou, vamos brindar. Está nesse champanhe. E ela vem vindo. Na brisa da marapa, os moleque tá curtindo. Rode, rode o lança. As meninas se encantam, os moleque da quebrada tem capoeira branca. Está nesse champanhe. E ela vem vindo. Na brisa da marapa, os moleque tá curtindo. Rode, rode o lança. As meninas se encantam.